408 da Água Cristã. Abre os meus olhos. Pegue a sua harpa cristã e abra no 408 e louvemos ao Senhor. Título do hino: Abre os meus olhos. Abre meus olhos em tua luz, teu rosto quero ver, Jesus. Põe em meu coração teu amor e dá-me paz e teu fervor. Humildemente acudo a ti, o que tua terna voz abro os ouvidos para ouvir tua palavra me ungir, belas palavras de doce amor, ó meu bendito Salvador. Consagro a ti meu frágil ser para cumprir o teu querer. Abre minha mente para ver o teu amor em grande poder. Dá-me tua graça, dá-me vigor.